Saudações, ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos, irmãs, associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que acontece de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, com a apresentação deste coordenador que vos fala, Osmar de Carvalho, trazendo para todos aqueles que estão buscando estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando com vocês da espiritualidade humana. Uma boa noite a todos, agradecemos o prestígio, a sua audiência. E como sempre, meus amigos, vamos elevar as nossas consciências, o nosso nível vibratório, fazendo no início do nosso programa uma meditação, uma visualização para que nós possamos nos preparar para tratar de assuntos realmente espirituais e ofertando esse canal de comunicação a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Aqueles que quiserem me acompanhar, vamos nos recostar tranquilamente, procurando manter a nossa coluna ereta, descruzando sempre os braços e as pernas para que a energia possa fluir mais tranquilamente. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo físico, soltando todas as tensões, abandonando o peso dos ombros, dos braços e das pernas. Vamos também relaxar a musculatura da nossa face, procurando soltar a pressão do nosso maxilar. E também vamos apaziguar as nossas emoções, o que nós podemos fazer observando a nossa respiração. Vamos respirar lenta e profundamente, procurando observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós tranquilizamos o nosso corpo emocional e vamos deixar a nossa tela mental livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. Vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações. Toquem o ponto do coração e sintam, meus amigos e amigas ouvintes, o pulsar deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Todo o nosso corpo vibrando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que rompe como uma alvorada de luz espiritual. Essa luz se expanda, iluminando todo o nosso corpo, envolvendo todos os nossos órgãos internos, iluminando, harmonizando e curando. Que essa luz se expanda ainda mais para além do nosso corpo, para além da nossa aura, se propagando no universo. Nos unimos, caros ouvintes, de coração a coração, de mente a mente, numa grande e fraterna cadeia de união. Vamos, nesse momento, meus amigos, procurar compreender, internalizar e realizar as palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos. Que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja entre nós. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. Uma vez mais, agradecemos o prestígio, a audiência daqueles que nos acompanham ao vivo neste programa, que realmente tem o objetivo de trazer para vocês aquilo que há de melhor dentro dos textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. E para a nossa satisfação, o nosso prazer, e para a instrução, para o aprendizado, o aprimoramento da nossa audiência, nós estamos abordando os temas do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Livro esse que foi escrito em 1891, que até os dias de hoje continua sendo editado. Como no Brasil nós tivemos a edição da editora 3, que foi até vendido em bancas e jornais. É exatamente essa edição que nós estamos usando aqui no nosso programa. A editora Teosófica de Brasília também reeditou esse livro. E Blavatsky, meus amigos, é um best-seller desde que ela surgiu. Desde que ela lançou Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta em vários volumes, livros cuja primeira edição se esgotou nas primeiras semanas do seu lançamento, e Blavatsky vem vendendo livros até hoje, não pelo aspecto comercial, meus amigos, mas principalmente pelas instruções, por esse caminho maravilhoso que Blavatsky fez com que nós, ocidentais, dessa nossa cultura judaico-cristã, a qual nós fazemos parte, nós enxergássemos novamente aquele caminho verdadeiro, esse caminho iluminado da filosofia oriental e de todos os ensinamentos que há milhares e milhares de anos têm feito com que muitos e muitos seres humanos tenham se tornado seres mais harmônicos, seres realmente integrados com a natureza, com o cosmos, consigo mesmos. E Blavatsky então reinaugura no Ocidente esse caminho, um caminho que não é novidade, meus amigos. A teosofia, o ocultismo, o esoterismo, eles sempre foram perseguidos no Ocidente, foram abafados, os seus livros foram queimados, as pessoas, os membros das ordens, das irmandades, das fraternidades esotéricas, sempre foram perseguidos. Muitos foram para a fogueira, muitos foram enforcados, muitos foram segregados, exilados, meus amigos, em páginas negras da história da humanidade. Mas esta era terminou, meus amigos, felizmente, e uma nova era surgiu. A era de Aquário, meus amigos, que está vigindo no nosso planeta, juntamente com o poderoso sétimo raio, que entrou em funcionamento na humanidade por volta do ano de 1450. Então, essas duas energias cósmicas, meus amigos, a energia do sétimo raio e a energia da era de Aquário, e cuja grande manifestação, meus amigos, é esta rede maravilhosa que permite que nós estejamos conectados nesse instante. Estou aqui falando para 50 amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM. Estamos unidos por essa energia e unidos por uma busca espiritual, unidos pela busca de conhecimentos. E nesta semana nós vamos terminar a leitura dos tópicos desse livro, A Chave para a Teosofia, e chegamos realmente no ponto culminante desse livro, onde nós chegamos no ponto de falar daqueles grandes seres, meus amigos, os chamados Mahatmas, os grandes mestres da sabedoria, da compaixão, os instrutores espirituais da humanidade. E falar dos mestres, meus amigos, não é simplesmente para jogar confete, para puxar saco de ninguém, mas porque aquilo que os mestres se transformaram é aquilo que cada um de nós, meus amigos e amigas ouvintes, o que está no nosso futuro, nós também atingimos. O fato é que cada ser humano é um ser liberto, um ser livre, e nós iremos mais cedo ou mais tarde manifestar todas as nossas capacidades latentes, nossas capacidades físicas, emocionais, mentais, e no caso dos mestres, eles nos demonstram a manifestação da natureza espiritual do ser humano. Então, as perguntas que nós vamos ler inicialmente aqui vão ser a introdução para que nós possamos fazer nossos comentários sobre a figura dos mestres. Então, o interlocutor de Blavatsky introduz o assunto mencionando o seguinte: quem são, enfim, esses que vocês chamam de mestres, entre aspas? Uns dizem que são espíritos ou outro tipo qualquer de seres sobrenaturais, enquanto que outros os consideram apenas como mitos. E Blavatsky responde: não são nem uma coisa nem outra, ou seja, não são nem seres sobrenaturais e nem são mitos, nem são invenções, caros ouvintes. E Blavatsky continua: certa vez ouvi uma pessoa estranha dizer que era uma espécie de sereias masculinas ou coisa do tipo. Mas se você levar em conta o que as pessoas dizem, jamais poderá formar um conceito exato do que sejam eles. Em primeiro lugar, e marquem bem isso que nós vamos dizer, meus amigos, em primeiro lugar, os mestres são homens vivos, que como nós nasceram e estão condenados a morrer como qualquer outro mortal. Prestem bem atenção nessa frase, que vai ser realmente a mais importante do dia, meus amigos. Eles são homens vivos, que como nós nasceram e estão condenados a morrer como qualquer mortal. E o indagador de Blavatsky continua perguntando: sim, mas dizem que alguns deles têm 1000 anos. Isto é certo? Uma verdade? O Blavatsky responde: tão certo como haver crescido o cabelo de Sagbat de Meredith. Ou seja, como um fato qualquer. Na verdade, como ao idêntico, nenhum instrumento teosófico pôde cortá-lo até hoje. Apesar de nossas negações e por mais que nos esforcemos em convencer as pessoas, cada dia as invenções são mais absurdas. Eu pessoalmente ouvi falar de Matusalém e que ele tinha 969 anos, mas não tenho obrigação de acreditar nisso. Ri-me desta afirmação, pelo que fui considerada por muitos desde aquele dia como herege e blasfemo. E outra pergunta: mas falando seriamente, a vida deles é mais longa do que a vida comum dos homens? E Blavatsky continua: o que você chama de vida comum? Lembro-me de ter lido numa revista o caso de um mexicano que tinha 190 anos, mas jamais soube de algum mortal, profano ou adepto que conseguiu viver pelo menos a metade dos anos atribuídos a Matusalém. Alguns adeptos excedem bastante aquilo que você chama de vida comum, sem dúvida, mas isto nada tem de milagroso, e poucos entre eles aspiram a viver longo tempo. E outra pergunta: mas o que significa realmente a palavra Mahatma, que é um termo sempre atribuído aos mestres? Blavatsky então responde: simplesmente Mahatma significa grande alma, grande por sua elevação moral e capacidade intelectual. Se o título de grande aplica-se a um soldado como Alexandre, por que não haveremos de chamar grandes aqueles que realizam, nos segredos da natureza, conquistas muito maiores que as de Alexandre nos campos de batalha? Além disso, esse nome é uma palavra hindu muito antiga. E mais ainda: e por que vocês os chamam de mestres? E Blavatsky então responde: porque são nossos mestres, e deles tiramos todas as verdades teosóficas, por mais imperfeitamente que alguns de nós as tenhamos expressado ou compreendido. Eles são homens de grande instrução, os que designamos com o nome de iniciados, e cuja santidade de vida é ainda maior. Não são ascetas no sentido comum do termo, embora seguramente permaneçam apartados da agitação e das lutas do mundo ocidental. E também outra pergunta: não lhes atribui poderes naturais? Como já disse, Blavatsky responde: não acreditamos em nada sobrenatural. Se Thomas Edison tivesse vivido e inventado seu fonógrafo 200 anos atrás, provavelmente teria sido queimado junto com seu invento, atribuindo-se tudo ao demônio. Os poderes que os mestres empregam são simplesmente produto do desenvolvimento de forças latentes em todo homem e mulher, cuja existência começa a ser reconhecida até mesmo pela ciência oficial. E mais ainda: é verdade que esses homens inspiram alguns dos seus escritores e que muitas das obras teosóficas, esotéricas, foram escritas sob sua orientação? E Blavatsky então diz: sim, algumas foram. Encontram-se trechos inteiros ditados por eles verbatim, mas na maioria dos casos apenas inspiram as ideias, deixando aos escritores o cuidado da forma literária. E vem então a pergunta: mas isto em si mesmo seria milagroso? É de fato um milagre. Como os mestres podem fazer? E Blavatsky diz: você está cometendo um erro enorme, e a própria ciência se encarregará de refutar seus argumentos em data não muito longínqua. Por que haveria de ser um milagre? Milagre supõe alguma operação sobrenatural. Na realidade, não existe nada superior ou fora da natureza e de suas leis. Entre as muitas formas de milagres apresentados à investigação moderna, temos o hipnotismo, e um aspecto de seu poder conhecido com o nome de sugestão, forma de transmissão de pensamento, que se empregou com êxito para combater certas enfermidades especiais. Não tardará o dia em que o mundo da ciência se verá obrigado a reconhecer que existe a mesma ação entre uma mente e outra, seja qual for a distância que a separe, que há entre dois corpos um contato íntimo, Quando duas mentes se encontram em relação simpática e os órgãos por cujo meio funcionam estejam afinados de maneira que respondam magnética e eletricamente um ao outro, nada pode impedir a transmissão dos pensamentos por meio da vontade. Porque, como a mente não é uma coisa tangível que possa ser separada do objeto de sua contemplação pela distância, resulta que a única diferença que pode existir entre duas mentes é a diferença de estado. Se este obstáculo é vencido, onde está o milagre da transmissão do pensamento a qualquer distância? E com isso, meus amigos, Blavatsky introduz esse tema realmente muito vasto, um tema muito caro para todos os esoteristas, os ocultistas, os teósofos, a existência dos mestres de sabedoria. Em outras literaturas de Blavatsky, de outros teósofos, outros ocultistas, meus amigos, também se fala bastante sobre a figura dos mestres. Mas nós sempre fazemos questão de colocá-los na devida proporção, meus amigos, porque há muito engano nesse campo, há muita distorção desse assunto, porque a figura do mestre é algo que realmente é apenas a continuidade do processo evolutivo de todos nós seres humanos, meus amigos. E como Blavatsky bem frisou, os mestres, meus amigos, são homens, homens vivos, encarnados, que têm corpos físicos. E isso realmente muitas pessoas não compreendem e imaginam que os mestres existam apenas nos planos espirituais. Sim, meus amigos, eles atuam nos planos espirituais. E verdadeiramente eles podem atuar muito mais nesses planos espirituais do que no físico. Mas saibam vocês, caros ouvintes, que nenhum ser humano, nenhum ser do nosso campo evolutivo é realmente perfeito se não possuir o corpo material. Por isso nós temos que ter um imenso cuidado, uma imensa consideração com os nossos corpos físicos, com a sua saúde, com a sua alimentação, com a sua limpeza, meus amigos. Porque sem esse corpo nós não podemos expressar todas as características que realmente são necessárias para uma perfeita expressão do próprio espírito. E a prova disso são os mestres, meus amigos, os quais muitos e muitos teósofos conheceram pessoalmente: Blavatsky, o Coronel Olcott, Annie Besant. Nós temos o testemunho, inclusive, de Charles Bitter, que nós temos, inclusive, gravado no site aí da Loja Esotérica Virtual, na sessão de áudio, onde Leadbeater afirma que ele encontrou não só um, mas vários mestres fisicamente. Então, desde o chamado Conde de Saint-Germain, meus amigos, o qual Leadbeater afirma ter encontrado na cidade de Roma, mas principalmente Blavatsky foi a pessoa que provavelmente mais conheceu mestres naquela sua existência, mais mestres ela conheceu fisicamente do que qualquer outra pessoa, porque Blavatsky viajou o mundo naquela época, meus amigos, que os meios de transporte mais sofisticados eram o trem a vapor e o navio também a vapor, e andou muito a cavalo, de carruagem, meus amigos. Blavatsky deu a volta ao mundo por 3 vezes. Então ela conheceu os mestres, os adeptos da Europa, conheceu os mestres da Terra Santa, na região de Israel, conheceu os mestres da Grécia, os mestres do Egito, e Blavatsky também veio para as Américas, que tem no mínimo dois grandes centros da Grande Fraternidade Branca, um na região do México, que é a Fraternidade do Yucatán, como ela é conhecida, e ela esteve também na América do Sul, na região do Peru, onde também existe um centro da Grande Fraternidade Branca. E, aliás, nos seus escritos, e depois dela ter feito essa viagem à América do Sul, Blavatsky dizia que nessas regiões da América do Sul haviam cidades antigas, perdidas, que eram centros espirituais que ainda viriam a ser descobertos. E só anos, décadas depois que Blavatsky afirmou isso, é que se descobriu, por exemplo, Machu Picchu, que hoje é um sítio não só arqueológico, mas também turístico. Muitas e muitas pessoas vão visitá-lo, mas que era um centro ritualístico, um centro da espiritualidade do povo Inca, que Blavatsky reconheceu muito tempo antes do que a nossa ciência, do que a arqueologia os descobrisse. E finalmente, depois de tentar fazê-lo em três ocasiões, Blavatsky foi à Índia e tentou então ir para as altitudes, meus amigos, do Tibete, do Nepal, aonde ela veio a conhecer e reencontrar os mestres que ela havia encontrado em viagem na Europa. Porque a primeira vez que Blavatsky encontrou o seu mestre, aquele que hoje é extensamente conhecido na literatura esotérica, né? Esotérica e esquizotérica também, né? Porque hoje tem muita gente que inventa coisas a esse respeito. Mas Blavatsky encontrou o mestre Moria na sua função política, meus amigos. Porque o mestre Moria era o Marajá do Rajput, a região norte da Índia, faz fronteira justamente com o Tibete, o Nepal, e o mestre estava fazendo esta viagem diplomática justamente com outros representantes do Nepal, estavam em Londres. Blavatsky tinha 20 e poucos anos e ela visualizou aquela figura que durante tantos e tantos anos ela teve visões desse indiano alto, com um turbante, uma figura bastante destacada, e quando Blavatsky o visualizou, ela quis logo falar com ele, e o mestre então pediu que Blavatsky não se aproximasse, mas que eles deveriam se encontrar ali na região do Hyde Park, no centro de Londres, ali o Parque Central Londrino. No dia seguinte eles se encontraram e o mestre então revelou a Blavatsky qual era exatamente essa ligação tão profunda que ela tinha com ele e com outros mestres da Fraternidade Branca. Ali realmente Blavatsky ficou conhecendo que a sua relação com esses mestres já vinha de outras existências, que ela era também uma iniciada da Fraternidade Branca, mas que naquela vida os mestres iriam delegar a ela uma missão, o cumprimento de um verdadeiro mandamento que existe no ocultismo oriental, e pelo menos uma vez no final de cada século o Oriente faz uma tentativa, faz um esforço para trazer a sabedoria esotérica, a sabedoria da filosofia oriental para o Ocidente. E a Blavatsky, meus amigos, que tinha realmente características muito peculiares, uma grande mediunidade, era uma paranormal realmente muito dotada, a Blavatsky foi recomendado que ela fosse então para a Índia e subisse para os mosteiros tibetanos, né? do Nepal e ali se encontrasse com outros mestres, com outros adeptos. E Blavatsky fez isso a duras penas. Várias vezes ela tentou chegar ali e não conseguiu. Quando ela conseguiu, foi totalmente disfarçada de homem, né? Mas quando chegou lá, foi muito bem recebida, porque aqueles monges sabiam que não deveriam discriminar Blavatsky pelo sexo, porque dentro dela havia uma alma de uma evolução tão grande que a ela foi franqueada todo o acesso a escritos, inclusive secretos, e também os adeptos, os mestres, passaram a treiná-la para que ela fosse então essa amanuense, essa grande comunicadora no Ocidente dessas verdades esotéricas, desses princípios que o Ocidente desconhecia. No segundo bloco nós vamos falar mais a esse respeito, mas o ponto a destacar, a salientar, meus amigos, é que os mestres são homens, eles pertencem à nossa evolução, eles têm a mesma chispa divina que está no coração de cada um de nós. A única diferença, meus amigos, como Blavatsky mencionou, aqui falando dos poderes aparentemente miraculosos que os mestres têm, é uma diferença de estado. Os mestres se desenvolveram, aprenderam a duras penas a manifestar a sua divindade, os seus poderes latentes. É isso que diferencia os mestres dos outros homens, essa capacidade de manifestar o seu lado espiritual. Mas nós vamos continuar falando disso no segundo bloco. Também durante toda essa semana, meus amigos, nós vamos estar focalizando esse tema dos mestres, finalizando o nosso estudo do livro A Chave da Teosofia de Helena Petrovna Blavatsky. Vamos fazer agora aquele tradicional intervalo. Vocês vão ficar também com o tradicional convite da loja esotérica virtual Alevir, convidando aos amigos, às amigas que nos auxiliem, se tornem associados da Alevir, realmente com uma contribuição muito acessível, semestral, que nos auxilia a manter aqui a Rádio Esotérica FM e todos os nossos trabalhos na internet. Muito obrigado, amigos, pelo prestígio, pela audiência. Já já nós voltaremos aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos ouvintes. Sim, meus amigos, retornamos com o segundo round do programa Lux Esotérica de hoje. Continuando com vocês, o estudo do livro A Chave para a Teosofia de Helena Petrovna Blavatsky. Estamos falando no dia de hoje sobre os mestres, os Mahatmas teosóficos e todas e muitas questões que surgem a respeito desses mestres, meus amigos, e muitas pessoas que são religiosas, que são realmente crentes, têm a sua filosofia religiosa, muitas vezes se afastam desse tema, meus amigos, porque acham que ele é contrário às religiões, é contrário ao que pregam, principalmente o cristianismo. E isso realmente é uma grande incompreensão do próprio cristianismo, meus amigos, aqueles dos nossos ouvintes e também do público em geral, que realmente estudarem as doutrinas religiosas, as doutrinas cristãs, vem exatamente se procurarem que realmente o objetivo de todo ser humano é se elevar exatamente a esse nível desses seres que nós chamamos de mestres, meus amigos. Porque, como bem afirmou o apóstolo Paulo, todos nós temos à nossa frente um objetivo, que é o de alcançar, meus amigos, a plena estatura do Cristo. E sabendo que o Cristo está em nós, meus amigos, é a nossa esperança de glória. E como é que nós podemos atingir, então, esse estado, meus amigos, ainda mais quando na própria escritura cristã nós lemos o próprio Jesus se comunicando com os judeus e quando lhe indagaram se ele estava trazendo uma nova mensagem, Jesus negou e disse que ele estava ali, na verdade, para cumprir as doutrinas antigas e estava ali renovando essas mesmas doutrinas, essas profecias que já existiam. E Jesus mencionou muito claramente que todos nós, seres humanos, somos deuses, meus amigos. Literalmente ele disse: vós sois deuses e haveis vos esquecido disso. Então, se dentro de nós está a divindade, se nós mesmos somos deuses, meus amigos, a palavra deuses que está lá na primeira frase da Bíblia e que é mal traduzida, porque ali ao invés de Deus está escrito deuses. No começo, os deuses criaram o céu e a terra. Então nós, seres humanos, fazemos parte do reino de Deus, meus amigos. Deus é o alfa, meus amigos, dessa criação. O alfa e o ômega. Mas nós estamos no meio desse alfabeto. Nós somos uma hierarquia criadora, assim como conosco nesse planeta estão evoluindo os anjos, os arcanjos, os espíritos da natureza, os outros reinos da natureza, meus amigos, o reino animal, vegetal, mineral, os elementais. Todos nós estamos nesse planeta evoluindo conjuntamente. É um grande conjunto e os mestres de sabedoria são exatamente a eflorescência, meus amigos. Aqueles que atingiram o maior desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Mas esse desenvolvimento não é obtido de uma hora para outra, meus amigos. Não é num passe de mágica. Não é fazendo um cursinho de fim de semana, não é lendo um livro X ou Y, meus amigos. É durante o acúmulo de muitas e muitas encarnações dedicadas ao aperfeiçoamento da nossa natureza inferior. E não simplesmente ao desenvolvimento aqui da nossa personalidade, do nosso eu mortal, que muitas vezes nos ocupa durante a maior parte do tempo, sendo que muitas vezes nós passamos vários dias sem nos lembrar que nós somos seres espirituais, meus amigos. Isto é pior do que aquele avestruz que enfia a cabeça na terra, na areia, porque nós não nos lembrarmos que somos seres espirituais fazendo a nossa peregrinação aqui é realmente o cúmulo da ignorância. E o cúmulo da sabedoria, meus amigos, é o outro lado da questão. O outro lado da questão são os mestres de sabedoria, seres que fizeram manifestar totalmente a sua divindade, né? E a dúvida sobre a existência dos mestres, porque muitas pessoas realmente fantasiam sobre eles, meus amigos, realmente mitificam a figura dos mestres. Isso é constante aqui nas próprias perguntas que foram feitas a Blavatsky. Também essa dúvida surge. E aqui uma pergunta que diz o seguinte: mas supostamente esses mestres realmente existem, né? Porque a pessoa ainda não se convenceu aqui sobre o que Blavatsky está dizendo. E Blavatsky respondeu então: realmente afirmamos que eles existem, embora de pouco sirva nossa afirmação. Muitas pessoas, entre elas alguns teósofos e ex-teósofos, declaram que jamais tiveram provas de sua existência. Isso está muito bem. Neste caso, Madame Blavatsky responde com a seguinte alternativa: se os inventou, inventou também sua filosofia e os conhecimentos práticos que alguns adquiriram. E se é assim, que importa que existam ou não, uma vez que ela mesma está presente e que, em todo caso, dificilmente pode-se negar sua própria existência. Se os conhecimentos que ela supõe lhes foram transmitidos por eles, né, os mestres, são intrinsecamente bons e são aceitos como tal por muitas pessoas de inteligência superior, por que armar-se semelhante algazarra sobre essa questão? Jamais se provou que fosse uma impostora, e este ponto sempre ficará sob júdice. Enquanto que um fato certo e inegável é que, seja quem for o inventor da filosofia pregada pelos mestres, esta é uma das filosofias mais grandiosas e benéficas que já existiram, se exatamente compreendida. Dessa forma, os caluniadores, movidos pelos sentimentos mais baixos e mesquinhos, não parecem dar-se conta de que estão pagando o maior tributo a seus poderes intelectuais. Assim seja, já que esses loucos infelizes o querem. Realmente, Madame Blavatsky não se opõe intimamente a que seus inimigos a representem como um triplo adepto e uma Mahatma completa. A única repugnância que sente ante seus próprios olhos, como o vestir-se de plumas de pavão real, é a que a obrigou a insistir na verdade até agora. E outra pergunta também interessantíssima: mas se existem homens tão sábios e bons, que dirigem, né, a Sociedade Teosófica que ela fundou, como é que a Sociedade Teosófica comete tantos erros, né, se os mestres estão a inspirar essas pessoas? E Blavatsky então responde e dá uma visão realmente definitiva e muito profunda a respeito disso, meus amigos, que nos informa o seguinte: os mestres não dirigem a Sociedade Teosófica, nem sequer os fundadores. E ninguém jamais afirmou que assim o fizesse. Apenas velam sobre ela e a protegem. Isto fica bem provado pelo fato de que nenhum dos erros cometidos jamais a pôde ferir. E nenhum dos escândalos internos, nem os ataques mais violentos de fora, foram capazes de destruí-la. Os mestres consideram o futuro e não o presente. E todo erro cometido é sabedoria acumulada para o porvir. Aquele outro mestre que enviou o homem com os 5 talentos não lhe disse como deveria fazer para dobrá-los, nem tampouco impediu que o servidor tolo escondesse seu único talento na terra. Aí Blavatsky está citando Mateus, né, no capítulo 25. Cada um deve adquirir a sabedoria por sua própria experiência e méritos. As igrejas cristãs que proclamam um mestre muito mais elevado, o próprio Espírito Santo, têm sido e são culpáveis não só de erros, mas de uma série de crimes sangrentos através dos séculos. E sem dúvida, suponho que nenhum cristão negará, por isso, a sua crença naquele mestre, ou seja, em Jesus Cristo, embora sua existência seja muito mais hipotética do que a dos Mahatmas, pois ninguém jamais viu o Espírito Santo nem presenciou como dirige a igreja. Além disso, sua própria história eclesiástica se contradiz abertamente. E o fato é que errare humanum est. Errar é humano. Esta é a natureza humana, meus amigos, e os mestres, que são, como nós dissemos, o pico da evolução humana, meus amigos, eles estão no mundo, mas estão trabalhando de uma forma oculta, porque isso é uma necessidade, porque o ser humano, meus amigos, não suportaria a presença desses seres, se eles realmente estivessem abertamente trabalhando. Infelizmente, nós ainda temos uma organização social, uma organização política, econômica, muito imperfeita e que não leva em consideração a evolução espiritual e moral das pessoas. Lamentavelmente, o mundo ainda é governado por aqueles que têm objetivos secundários, objetivos de se locupletar, de usar a coisa pública e tudo que está à disposição nos governos, nos exércitos, para auferir cada vez mais riquezas e poderes. Então nós vemos que pessoas de elevação espiritual e pessoas de elevação moral e que não têm interesse nenhum em dinheiro, em poderes políticos e poderes militares e outros tipos de poderes, não têm lugar na política e não fazem parte do esquema social vigente. E isso, na verdade, é a grande maldição que está sobre a nossa humanidade, meus amigos, porque nós não somos governados como desde a Grécia Antiga, meus amigos. Platão havia afirmado e escrito que o governo deveria estar na mão das almas de ouro, meus amigos, aqueles seres que realmente se dedicam à espiritualidade, à moralidade, à alta intelectualidade. Ao contrário, nós somos governados por não só por homens de barro, de chumbo e todas aquelas características ainda mais vis que vocês podem imaginar, porque quem está lá em cima hoje, meus amigos, mandando, na verdade, são os espertalhões, são pessoas que, como bem argumentou o próprio Platão na sua República, quando Platão estava discursando sobre a justiça, ele fez lá um raciocínio que esses dirigentes e muitos políticos, com as suas devidas e raras exceções, meus amigos, que obviamente só confirmam a regra, né? Porque dizem que toda regra tem a sua exceção. Mas a exceção, ou seja, que existem políticos honestos e homens públicos que têm moral, que têm espiritualidade, eles são a exceção, confirmando a regra geral. E Platão disse, lamentavelmente, meus amigos, como grande filósofo, grande pensador que ele era, que o crime é a coisa que traz mais benefício pessoal para o indivíduo. Essa é a filosofia, meus amigos, que dirige o mundo hoje. Lamentavelmente, a honestidade, a espiritualidade, a ética são coisas que só existem no discurso de muitas pessoas. Na prática, nós vemos negociatas, nós vemos, né, isso nos países democráticos, né? Nós vemos negociatas, vemos crimes, vemos desvios da coisa pública, das verbas. E nos países que são ditatoriais, então não precisa nem comentar nada, porque aí existe a tirania, existe realmente a opressão e existe todo tipo de desigualdade. Nós não temos um ambiente, meus amigos, para sermos realmente governados e instruídos pelos mestres. Então eles trabalham por trás das cenas, por trás das cortinas, apenas enviando com as suas poderosas mentes aquelas ideias, meus amigos, que muitas vezes fertilizam, fecundam as mentes de grandes intelectuais, de grandes artistas, de líderes religiosos, de líderes de todos os setores de toda a movimentação humana, mas eles não podem estar diante das coisas públicas. Mas nós temos que trabalhar para que essas condições um dia existam. Porque, como nós dissemos, Os mestres não chegaram nessa condição, meus amigos, de um dia para o outro. São muitas e muitas existências dedicadas ao esmero, ao polir, meus amigos, daquela joia interior que cada um de nós tem, a prática do yoga, a prática da meditação, a elevação espiritual. E para cada um de nós, meus amigos, que somos pessoas espiritualistas, somos religiosos, somos filósofos, buscadores da verdade, da paz e da harmonia, os mestres são foco realmente da nossa devoção. Sempre nós temos no nosso íntimo um desses personagens, um ou mais desses personagens que são verdadeiramente nossos heróis, são realmente paradigmas, né? Como todo cristão tem a Jesus Cristo como o seu grande mestre, salvador, como o Buda é para os budistas, como inúmeros santos são para os hinduístas, como Maomé e outros, né, grandes personagens são para os muçulmanos. Nós vemos que o ser humano tem essa característica inata da religiosidade. Agora, o fato é que muitas vezes a religião não ensina corretamente para que serve essa nossa devoção. Como nós temos dito durante muitas ocasiões nesse programa, a devoção, meus amigos, é uma relação de amor. É uma relação profundamente humana com aqueles seres que nós mais amamos, que nós julgamos superiores a nós. E, lamentavelmente, meus amigos, este é um fato que nós também temos que constatar. Existe muita mistificação, né, e aí é o termo pejorativo, a mistificação. Existe também muita mitificação, e em cima de um processo que é totalmente interno do ser humano. Porque os mestres, meus amigos, o Mestre Jesus e o Buda e os mestres da Fraternidade Branca, eles não podem estar conosco pessoalmente, diariamente, como alguns poucos privilegiados tiveram a oportunidade no passado de estar fisicamente com eles. Então, o fato é que eles estão apenas nas nossas mentes, estão nos nossos corações. Nós temos sim uma relação mitológica com esses seres. E lamentavelmente é aí que, pelo fato de nós não podermos estar fisicamente com eles, não podermos receber das suas próprias bocas a instrução, os nossos ouvidos não podem se preencher diretamente com a sua vigorosa voz, nós só podemos ter isso nos livros sagrados, nessas literaturas esotéricas e aquelas apenas que são realmente abalizadas, que são de uma origem correta, de uma origem certificada, que vem realmente dos mestres. Lamentavelmente, aí existe mistificação, existem atravessadores aí que estão inventando coisas, colocam coisas na boca dos chamados mestres. Lamentavelmente, há pessoas que têm até uma boa intenção, meus amigos, aquele lugar, né, que, segundo diz a sabedoria popular, está enchendo lá embaixo no inferno, né, as pessoas com boas intenções, mas pessoas com muito boas intenções acham que canalizam os mestres, meus amigos, que recebem mediunicamente os mestres. Isso realmente é tão lamentável, meus amigos, porque nos livros e nas cartas, meus amigos, como nas cartas dos Mahatmas, que foram enviadas pelos próprios mestres, essas cartas existem, foram escritas de próprio punho e transmitidas psiquicamente por esses mestres, estão lá em exposição no Museu Britânico, né? de Londres, lá na seção de manuscritos raros. Quem for a Londres, faça o favor de ir lá visitar as cartas verdadeiras dos mestres. Lá está escrito com todas as letras que os mestres não usam esses meios mediúnicos, essas chamadas canalizações, para se comunicar, meus amigos. Os mestres se comunicam pessoalmente, e quando eles não podem fazê-lo pessoalmente, eles usam os iniciados, as pessoas que são seus discípulos diretos, para conduzirem mensagens particulares, sempre mensagens particulares. Como eram essas cartas, meus amigos? Todas essas cartas que nós estamos mencionando aqui, no topo das cartas, antes de começar o texto, está escrito lá privativo, ou seja, eram mensagens pessoais enviadas a algumas, dezenas de pessoas que estiveram em contato direto com esses mestres ligados a Blavatsky e alguns outros. Porque esse planeta atualmente, meus amigos, já tem mais de 500 mestres, meus amigos. Ponham isso na cabeça. Não existe só o Mestre Jesus, não existe só o Mestre Moria, o Mestre Kutumi. São cerca de 500 mestres e discípulos diretos desses mestres, meus amigos. As almas que estão ligadas ao coração desses mestres já são milhões e milhões, meus amigos. São muitas milhões de pessoas que já estão nesse exato minuto em contato direto com os mestres. E nós não devemos procurar, meus amigos, coisas fantásticas, pessoas que muitas vezes, como nós já dissemos, com muito boa vontade, com realmente boas intenções, mas que sentam diante de um papel e começam aqueles textos realmente infantis, dizendo assim: eu sou o mestre tal e estou aqui para dizer tal coisa. Isso nem uma criança no primeiro grau não faz um texto dessa forma. Se vocês lerem as cartas dos mestres que estão lá em Londres, foram publicadas aqui no Brasil pela editora Teosófica, as verdadeiras cartas dos Mahatmas, nós vemos o Mestre Moria e principalmente o Mestre Kutumi exibirem realmente uma cultura vastíssima, uma naturalidade, uma cultura que abrange os conhecimentos da sua época, e estão longe, distante dessas mensagens realmente infantis e realmente delirantes, meus amigos, que várias pessoas estão transmitindo por aí. Isso sem dizer aqueles que cobram pequenas fortunas, para canalizar ao vivo e a cores os mestres, e realmente fazem de seres realmente cujos nomes são tão sagrados que Blavatsky, no final da sua vida, até disse que havia se arrependido de ter mencionado formalmente o nome de alguns desses mestres, porque cada vez que nós mencionamos o nome deles, nós enviamos energias que obviamente vão se deslocar até esses mestres. Então, nós temos sempre que tratar esse assunto de uma forma mais sagrada possível, como é o ambiente aqui do nosso programa. Infelizmente não temos mais tempo no dia de hoje, mas no próximo programa nós vamos continuar essa temática dos mestres de sabedoria. Há muitos pontos interessantíssimos que Blavatsky também vai nos esclarecer, e nós vamos procurar também acrescentar os nossos comentários, porque este programa, meus amigos, está a serviço da verdadeira mensagem da Grande Fraternidade Branca. E se vocês quiserem conhecer essa mensagem, meus amigos, leiam os escritos de Blavatsky, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, leiam aqui A Chave para a Teosofia, leiam a voz do silêncio e com certeza, meus amigos, aí vocês estarão colocando a mente de vocês em contato com a mente dos mestres. E outros escritores também, meus amigos, têm muita coisa a acrescentar, mas Blavatsky, inegavelmente, era a primeira e mais importante emissária dos mestres da Fraternidade Branca. Cuidado, tenham realmente muito discernimento com tudo que vocês virem. Façam como instruiu o apóstolo Paulo. Recolham, leiam tudo que venha às suas mãos, mas tenham discernimento, meus amigos. Retenham apenas o que é bom, o que é útil para vocês. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, o carinho de todos vocês. Vamos encerrando o nosso programa de hoje, fazendo a nossa última vibração. Vamos, uma vez mais, fechar os nossos olhos, sentindo o ponto dos nossos corações. Vamos procurar, meus amigos, visualizar com o poder da nossa mente. No centro dos nossos corações, visualizemos aquela joia cintilante, brilhando, repousando sobre o lótus do nosso coração. Que essa joia brilhe, irradie com maior intensidade, iluminando todo o nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser com a luz celestial. Que essa luz se expanda por todo o nosso ser e que ela se projete sobre o nosso caminho. Que nós possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, sempre iluminados pela luz da nossa chispa divina, da nossa mônada, una com Deus, com o emanador de todas as vidas nesse sistema. A Ele agradecemos a nossa existência e a toda a fraternidade humana, nós enviamos as nossas vibrações. Vamos procurar compreender e internalizar as palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, amigos e amigas ouvintes, caros amigos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, muitíssimo obrigado pelo prestígio de todos vocês. A todos enviamos o nosso melhor boa noite. Desejamos a todos um bom descanso e que nós possamos estar aqui em próximas ocasiões, sempre com muita saúde, com muita disposição para nós continuarmos estudando juntos. Então vai prosseguir a partir de agora a continuidade da programação musical aqui da Esotérica FM, que durante todo o dia está aqui com vocês, trazendo muito boa música de uma forma interativa, e às noites aqui conosco, sempre procurando enviar para todos vocês muito conhecimento, muita sabedoria para a sua alma. Recebam todos o meu grande e fraterno abraço. E até a próxima oportunidade, a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até mais, amigos ouvintes.